Sotejada no mundo, estamos afundando num buraco profundo. Alguém já previa esse erro. Já tinha alguém que tinha proposto o conserto. Aquele que estava certo, ele era mais esperto. Pena que o plano não deu certo. Quem está certo? Aquele que estava certo, ele era o mais esperto. Pena que o plano não deu certo.